9 72, só para informação, a torre acabou de nos informar que está o teto de 800 pés, com 4 mil de visibilidade, chuva leve sobre o campo. O 972, pode ser retorno. Apresenta em condições de curvar à direita na proa de duna, descer para 2 mil pés e interceptar o localizador? Direita, duna 2 mil, para o localizador, com 972. Você pode estabilizar. Pode. Ajusta no 0 no meio agora. No meio, muito obrigado. 972, chame a torre 118, decimal 95. Salvador, Gol 972, GLS, isso na cara. Zona 972, boa noite, continua em aproximação, reporte visual, ajuste na 016, informo chuva moderada, pista molhada. Será visual, Gol 972. Chuva agora forte, pista livre, vento 020 graus, 05 nós. Bom, 972, está livre, pode confirmar, chuva forte. Sim. Na 972, Solas 34, na minha escuta, libera direita autorizada, táxi de Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, Luna 972. Salvador, bom dia, Azul 6908, informação Golf. Azul 6908, bom dia, sem identificação, para o editado para a chegada da Bomé de Ona, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 095. 050 na sua editada, comunique-se, Azul 6908. Salvador, boa noite, TAM 3520. 3520, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada para MED 1 para o nível de voo 060, o ajuste no 095. Via chegada para MED 1 para 060 no 015, ajuste? Acima, no 095. Sim. Sobre o Azul 6908 para o 090 por aproximadamente 10 milhas. 908, sente autorizado, desvio, reparte ao término. Reforçará. O azul 6908 vai voar Itaque da presente, ok? 3908 autorizada para o Aditap, desça para 2010, um ajuste no 0,5, autorizada a final do procedimento MS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado. 2000 com 1-0-1-5, vai reportar estabilizado na final de LS X-Ray, azul 6908. Controle de Salvador, uma boa noite. Tá 3170, informação hotel. 3170, boa noite, acione identificação, autorizada via chegada Bomed 1 para o nível de voo 070, um ajuste no 0,5. Bomed 1, no 0,5. Desce via ou 3170? 3170 via para o nível de voo 070. Via para o 070, tá 3170. Tá 3520, desça para 3000 pés, o ajuste no 0,5. Putã, 3520, solicita voar ITAP para evitar formações. 3520 autorizada para o ITAP, desça para 3000 pés, o ajuste no 0,5. Com 1015 descendo para 3000, aprovando ITAP TAM 3520, obrigado. Salvador 3520. Entendeu? Ah, solicita manter a proa 040 após 15 milhas a proa Duna para reinterceptar voltando. Sim, está autorizado 3520, desça até 3010, o ajuste na 015, reporte interceptando, curto localizador. Portaria em 3520. Zona ILS, azul 6908. Azul 6908, torre número 895. 895, azul. 3520, desça para 2010, autorizado a final do procedimento ILS XY0, reparto estabilizado. Bateria estabilizada, 3520. Alco a pista, a lixa na 015, pista molhada, no momento chuva leve. Reposta azul 6908. Avistou azul 6908. 6908, autorizado pouso, pistão na 0, vento 0, 10 graus, 03 nós, pistão molhado. Deu-lhe pouso azul 6908. 30. 3170, vento para 2010, autorizado a final do procedimento LSX-Y, pistão na 0, reparto estabilizado. Manda torre 1895 para o 3520. Afirmo 1895. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. 3520, bom dia. 3520, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajustando 015, informo pista molhada. 520. Tá 3520, reporta quando visual a pista. Manda visual com a pista, informarei. Prossiga para a torre. Leva mais para início. É 908, fala 17, na minha escuta, libera a direita. Autorizado o táxi via Alfa Kilo parte 3, quando lá tem já sinalizador. Alfa e Kilo para o parte 3, na sua escuta azul 6908. Bravo, podendo ir com a equipe de solo, eu fui o pushback até a Taxi Índia, aguardando para seguir com o reboque. Está na pista 3530. Na 3520, autorizado pouso, pistão na zero, vento variável com 3 nós, pista molhada. Obrigado. Controle 3170. Sim, a gente voando um pouquinho à direita aqui da rota, praticamente na proa do Índia Serra, já vai retornar só para desviar aqui do núcleo das formações. Estou aqui no está autorizado os desvios, é baixo interceptando as notas de metanese. Vai reforçar no localizador 3170. Mike Bravo, desconsidere a instrução, puxa a aeronave até a Índia, segue parte 1 no reporte para o ingresso no parte 3. Termo, corrigindo, posição 1 no 4, agilizando, por gentileza. Salas 21, na minha escuta, libera direito, autorizado táxi de Alfa, mantenha a antiga Juliette. Direita, Alfa, mantenha a sua Juliette, tá 3520. Belezado, tá? 3170. 3170, chamei a torre, 1895. 295, boa noite, 3170. Boa noite. Que bravo, mantenha a posição? Ok, mantenha a posição. Tiago, vou na... Ô Mike Bravo, desconsidere o ingresso na Índia, segue à direita para a posição 1-4. Ok, na 1-4 direto. Vai. Ô, tô em Salvador, boa noite, tá 3170, tá, sei lá, GLS Techbury. Tá 3170, boa noite, visão. Afirmativo. Tá 3170, autorizado, pouso sistema 0. Vento variável com 2 nós, pista molhada. 7, 3, 9, 7, 0. Salvador, 3520, tem previsão de parada no box de parada? 3520, após Airbus da companhia, Juliette, posição 1-2. Após Airbus da companhia, Juliette, 1-2. 3520, corrigindo, posição 0-2. 0-2, ok.